na palma da mão assim, ó. Vamos lá. Joga a mão pra cima, moçada. Indo, indo, indo. Agora bate na palma da mão assim, ó. Vamos lá. Pula, pula, que essa música pegou. Todo mundo. Pula, pula, que essa dança é o terror. Geral. Pula, pula, que essa música pegou. Todo mundo. Pula, pula, que essa dança é o terror. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Beija, beija. Tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Joga a mão pra cima, moçada. Vindo, vindo, vindo. Agora bate na palma da mão assim, ó. Vamos lá. Joga a mão pra cima, moçada. Vindo, vindo, vindo. Agora bate na palma da mão assim, ó. Vamos lá. Pula, pula, que essa música pegou. Todo mundo. Pula, pula, que essa dança é o terror. Geral. Pula, pula, que essa música pegou. Todo mundo. Pula, pula, que essa dança é o terror. Pula, pula, pula. É verdade. Pula.